Eu verso quem me afronta, desembanho minha honra. Rimas viram uma lâmina, corto suas cabeças como se cortasse folhas. Domine estilo rap, não tive nenhum mestre. Herança suburbana pra retalha, pé de black. Sou Ronin rebelde, hábil como monge. Pode esbravejar, mas não tente sujar meu nome. Vim pra fortalecer se você não desapareça. Desculpe, penso grande, te incomoda? Faleça. Dane-se suas leis, dane-se suas crenças. Não sigo suas regras, sigo minha consciência. Causo em voz ódio com a marra da zona sul. Detesto que me comparem, tô longe de ser comum. Não devo nada aos canas, o que tenho ninguém toma. Sempre um passo à frente de toda a torcida contra. Eu sou Ronin, porque tudo que sei eu aprendi sozinho. A batalha inspira a arte que tá viva em mim. Inimigo atravessa, faço picadinho, bico fica mansinho. Eu sou Ronin, porque se eu não faço, ninguém faz por mim. Ambicioso na medida pra fazer um din. Tô nem a esse amador, vai achar ruim. Desculpa, sou assim. Regresso, fazendo em pedaços quem se acha o máximo. Não respeita a lei do gueto, seja decepado. Nessa jornada nada é fácil, não posso pisar em falso. Não vivo de improvisos, meu trajeto é planejado. Pelos que não se calam, aliados que não se abalam. Surrando os que zombaram, vingando os que fracassaram. Não me param, fica fiado se tô com raiva. A rima chega ao ápice, é o ferror da minha espada. Nela corto muralhas, na jutsu de palavras. Onde tudo que se move é treinado pra não dar falha, minha quebrada. Muito valor os que vêm de lá. Eles influenciam no meu vício de lutar. Sem receio ou vergonha, cobiço luxo pra minha coma. Se venço, faturo os troco que tem. Eu querer grana, uns querem sair da lama. Só que pensam como porcos, tolos, logo acabam mortos. Eu sou Ronin, porque tudo que sei eu aprendi sozinho. A batalha inspira a arte que tá viva em mim. Inimigo atravessa, faço picadinho, bico fica mansinho. Eu sou Ronin, porque se eu não faço, ninguém faz por mim. Ambicioso na medida pra fazer um din. Tô nem a esse amador, vai achar ruim. Desculpa, sou assim. Confesso, aturo muitos, mas gosto de muito pouco. Se devo, pago com juros, me deve, cobro em dobro. Mudei estilo de jogo, fiz predador, vira caça. Cortei a língua dos pelas, parte ao meio as máscaras. Sim, essa estrégua vim dar o basta nas farsas. Minha rima te escalpela, censura não flagra. Vadias, mando pra vala, se tão de grupo com errado. Perfuro, egos fatio, perrex, mando pro inferno. Tudo acabado, tita gozado, permanece. Armas ciladas, não interfere. Atos cercados se enfurece, saco a espada, fúria fere. Fere pra matar quem lhe taxou de falso. Olha só, dilacera mentirosos com força, sem dó. Me poupe do que você pensa, sua falha define a sentença. Falo muito, faço pouco, pouco que faço faz diferença. Tua morte será lenta como última lembrança. Último gesto, não me esqueça. Eu sou Ronin, porque tudo que sei eu aprendi sozinho. A batalha inspira a arte que tá viva em mim. Inimigo atravessa, faço picadinho, bico fica mansinho. Eu sou Ronin, porque se eu não faço, ninguém faz por mim. Ambicioso na medida pra fazer um din. Tô nem a esse amador, vai achar ruim. Desculpa, sou assim.